Jesus virá para buscar aquele que perseverar, aquele que buscar andar no caminho da justiça, aquele que buscar fazer a vontade de Deus. Deus. Se prepare para o grande e tremer acontecimento que está para acontecer. Repentinamente irá suceder, onde o povo muito humilde vai desaparecer. Arrancado dessa terra, eles vão ser, pode crer, como no piscar de olhos. Esse grande evento que o povo remido espera irá se tornar real. Não é utopia, é algo sobrenatural, natural, é. Como relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente. É o tempo que vai durar. Muitos que não creram e até escarnecerão, irão se lamentar quando procurar e não achar. O povo que fazia a oração, o povo que estava sempre alertando, dizendo que estava próximo o dia da redenção. Ai daquele que não tiver na fiação, com a sua lâmpada acesa, se mantendo de prontidão. Preste atenção e se liga nesse refrão, irmão. Nesse refrão, irmão. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam a voz, ouçam a voz. Incline seus ouvidos para ouvir, e ouçam a voz, ouçam a voz. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam a voz, ouçam a voz. Ouço que o Espírito Santo está a ministrar. Não deixe os cuidados desse mundo te abraçar. Não, nem o pavio que te fubega se apagar. Porque o grande dia do retorno do Messias já está para chegar. Quem tiver frio ou morno, o Senhor o vomitará. Os acontecimentos que secam sua vida já estão mais e mais a se confirmar. Já podemos ver, já podemos contemplar algumas delas. Ebenezer Rap vai te relembrar. Disse Deus que no deserto iria frutificar e que a nação de Israel iria novamente restaurar. Algo que somente Deus poderia realizar. Se com Adania foi revelado que a ciência iria se multiplicar, o mesmo Espírito que falou através do profeta continua a nos falar, continua a nos falar. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam a voz, ouçam a voz. Incline seus ouvidos para ouvir, e ouçam a voz, ouçam a voz. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam a voz, ouçam a voz. Ele virá e na sua mão ele tem a pá, e com ela recolherá o trigo no celeiro, e a erva daninha ele vai lançar, onde o fogo nunca se apagará. Pelo século, século para sempre irá queimar. Grande choro, lamento nessa terra haverá, por parte daquele que se julgava estar pronto pra subir e não subiu. Tinha ouvidos para ouvir e não ouviu. A trombeta ecoa porque não está com sua vida no altar. Vivia de aparência e não buscou se consertar. Colocado na balança foi achado em falta. Bem-aventurado o servo que se encontrar em plena vigilância quando o seu Senhor voltar. Sobre os seus bens o Senhor o colocará, e de maneira nenhuma sua alma vai amargar o dano da segunda morte que irá tragar. Quando não se encontrar com seu nome escrito, que no livro, que no céu se abrirá. Você pode crer, você pode acreditar. Ebenezer Rap está aqui pra te alertar, irmão. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam a voz, ouçam a voz. Incline seus ouvidos para ouvir, e ouçam a voz, ouçam a voz. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam a voz, ouçam a voz. Sabe vós a que hora de vir o Senhor? Atento para a volta de Jesus Cristo, que será sem aviso, sem que vos perceba, porque o Filho do Homem há de vir como um ladrão. Adivinha a hora em que eu e você não vamos perceber. Lembra-te do que tens recebido e ouvido, guarda e se arrependa-te. Prepare-se para a volta do Filho do Homem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam a voz, ouçam a voz. Incline seus ouvidos para ouvir, e ouçam a voz, ouçam a voz. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam a voz, ouçam a voz.